Uberlândia, 23 de agosto de 2020. Esse é o Ensaios. Eu criei pra dizer sobre o dia e quase esqueço delas no final da noite. Então, eu pensei em criar esse lugarzinho pra falar sobre coisas que me fazem ver a vida de um jeito melhor do que ela realmente é, melhor do que parece. E talvez trazer de volta um pouco da paixão pelas coisas. Meu nome é Arthur, eu tenho 21 anos, vou fazer 22, e faço psicologia. É, pois é, eu sei, você deve ter pensado tanta coisa agora, mas isso não vem ao caso. Nesse exato momento, são 9h39 da noite de um domingo, que eu deveria estar fazendo outras 7 coisas diferentes. Eu deveria estar fazendo meu TCC, eu deveria estar respondendo um dos 10 grupos de WhatsApp que eu tenho, eu deveria estar ajudando a Atlética, eu deveria estar produzindo outro podcast, eu deveria estar lendo alguma coisa, eu deveria estar escrevendo um artigo, eu deveria estar escrevendo um roteiro para outro podcast. Já falei isso? Não sei, as coisas se perdem. Mas não, eu resolvi criar um outro espaço, um outro projeto, pra falhar miseravelmente em 2 semanas. Esse é o Ensaios. Esse piloto, entre grandes aspas, só existe pra que eu consiga testar algumas coisas, olhar a plataforma do Spotify, testar o Reaper pra editar coisas, olhando meu microfone, meu fone, só pra saber se vai dar tudo certo. Então não espere muitas coisas. Não espere um baita de um programa super elaborado com trilhas. Na verdade, essa trilha que você está escutando eu peguei no Creative Commons. Então é só um lugar com bate-papo legal e uma boa música. Às vezes nenhum dos dois. Mas eu tô criando isso pra ter alguma coisa pra fazer que não seja simplesmente trabalhar em outras coisas. Não vai ter frequência, não vai ter tema, não vai ter esmero, vai ser só eu com o microfone, falando a maioria das coisas que eu penso durante o dia e no final da noite eu já esqueci. Sejam bem-vindos ao Ensaios.